Estamos longe do fim. Meninas, é todo caminho. É, eu te quero sim. Nossa história tá longe do fim. E pra quando você sentar em mim, vamos viver isso, volta pra mim. Vamos fazer gostoso assim. Nossa história tá longe do fim. É minha gata, cê sabe que sou bom. Seja minha, ganha uma Louis Vuitton. O jeito que se amamos, isso é dom. Vou te salvar de livro do Armagedon. Não reclama, vamos fuder. Se entrega sim, vamos viver. Você tá segura, rima do milionário. Não me alcanço, marginal visionário. Te amo pra valer, meu coração é seu. Faz acontecer que é ter um filho meu. A história naturalmente aconteceu. Vamos fazer diferente, não é um adeus. Eu amava quando você era minha. Sinto sua falta ainda mais linda. O rap é meu quadro, eu faço tinta. Me arrependo de te deixar sozinha. Estamos longe do fim. Menina, cê é tudo pra mim. É, eu te quero sim. Nossa história tá longe do fim. Lembra quando você sentava em mim? Vamos viver isso, volta pra mim. Vamos fazer gostoso assim. Nossa história tá longe do fim.